pudesse ver o seu amanhã, você não desistiria e nem sequer pensaria em parar. Se pudesse ver onde você chegará, esse medo perderia o sentido. Agora, deixa eu te lembrar quem você é. É um filho amado, marcado por uma palavra. Não permita nada roubar sua fé. Tem um Deus que te guarda. E quando pensar que chegou o seu fim, lembre que ele não falha. Está está